cacete. O peso do protesto, vim pra bater de frente. Meu rap não é sucesso. O ódio foi injetado e veja no que transformou a mente do louco que um dia você discriminou. Eu vi vários cortejos jovens sendo assassinados, requinte de crueldade, polícia invadindo os barracos. Cansei de ver gente matar e morrer pelo dinheiro, causado desespero, a fome revolta mesmo. Eu sei como é difícil ter que conviver com a necessidade e o crime, onde menores praticam, sonham com vários calibres. Um sequestro, talvez um banco, quem sabe um carro forte, e contar com a sorte pra dar tudo certo e sair com os malotes. Sonhar é fácil, ó, difícil é realizar os sonhos. E na periferia muitos morreram tentando. Sonhar é fácil, difícil é realizar os sonhos. E na periferia muitos morreram tentando. Vem pra sentir o peso do protesto, vem pra bater de frente. Meu rap não é sucesso, o ódio foi injetado. Veja no que transformou a mente dos loucos que um dia você discriminou. Vem pra sentir o peso do protesto, vem pra bater de frente. Meu rap não é sucesso, o ódio foi injetado. Veja no que transformou a mente dos loucos que um dia você discriminou. Pensamento inocente corrompido pela necessidade, pelo ódio, relatos de uma realidade. O sistema é hipócrita e o povo vive na sarjeta, cercado de violências, drogas, álcool é treta. Todos os dias vejo um ali no chão, desempregado, entregues bebidas sem consolação. E quantas mães aqui sem motivos pra sorrir? Muitas perderam seus filhos encontrados perto daqui, com o rosto desfigurado, requinte de crueldade. É sem massagem, o crime não tem maquiagem. Quantos morreram sonhando com dinheiro e carro, sonhos terminados a tiro de cara no asfalto. E as lágrimas caem do rosto humilde, favela segue na luta. E quando a polícia oprime, eis o nosso dialeto criado no gueto. Nossa cultura se expandiu no mundo inteiro, tamo de volta mais loucos. FDG novamente relata os tiros à dor, a vítima inocente crivada de bala. E quantos mortos pela polícia viraram estatística na mira do franco atirador. Virou notícia, é fácil pra você ver e criticar, condenar mais um bandido sem mesmo conhecer a causa. É muito simples negar um prato de comida, fechar vidro na cara. Complicado mesmo é sair da agência bancária, com ela toda cercada, polícia pra todo lado. Ninguém se preocupa com ladrão, já o condenaram. Um tiro certeiro na testa, condecorado atirador. Hoje o sistema vai colher a maldade que plantou. Vem pra sentir o peso do protesto, vem pra bater de frente. Meu rap não é sucesso, o ódio foi injetado. Veja no que transformou a mente dos loucos que um dia você discriminou. Vem pra sentir o peso do protesto, vem pra bater de frente. Meu rap não é sucesso, o ódio foi injetado. Veja no que transformou a mente dos loucos que um dia você discriminou. Vem pra sentir o peso do protesto, vem pra bater de frente. Meu rap não é sucesso, o ódio foi injetado. Veja no que a mente dos loucos que um dia você discriminou. Vem pra sentir o peso do protesto, vem pra bater de frente. Meu rap não é sucesso, o ódio foi injetado. E veja no que transformou a mente dos loucos.